Azul 2713, ponto ideal de descida. Azul 2713, desce agora 3.010, altímetro 1011. 3.011. 713, está visual, propõe na base da esquerda. Azul 2713, regra de voo instrumento cancelado aos 0319, desça para o número 510, altômetro permanecendo 011, voo proa da CEASA, aguardo transferência para a torre e para a coordenação com a base celestial. 500. Recebendo um pequeno desvio aqui de informação. Certo, nível de desvio azul 2713, reporte visual com 17. Já está visual com a pista. Número 703, chama agora a torre 118, decimal 95. 895, boa. Boa. Torre, muito bom dia, o azul 2913. Siga, azul 2913. Está descendo em condições visuais com a base pela esquerda. Azul 2713, já passa na final de 3 milhas para cabeceira 97, o ajuste na 0, 1, 1. É, portaria. milhas, Machado Travado, Azul 27 no 3. 27 no 3, autorizado pelo sistema 7, vento 1005 nós. Ciência, deu repouso. Azul 2713, solo 28, direito 219. Vamos ver? Porque vira esquerda, vira esquerda, chama 219 só. Esquerda 219, obrigado. Boa noite, Azul 2713, Boa noite, Azul 2713, táxi autorizado via Lima, pátio até o pátio principal, até o pátio 3. A posição é a 1 no Romeu, informando. Fica atento ao sinalizador. Ok, Lima, pátio principal, pátio 3, 1 no Romeu é a posição, Azul 2713.